Obrigado. Que prazer novamente estar no meio de um povo que pensa, um povo que busca, um povo que está caminhando para o mesmo céu para onde eu pretendo ir. Um cientista ficando deslumbrado com esse avanço de conhecimento no mundo fez a seguinte observação. Se o conhecimento humano vai se dobrando a cada 20 anos, tem um limite. Chegará um dia quando não haverá mais nada para pesquisar. Tudo estará registrado nas bibliotecas e somente uma coisa faltará conhecer. A razão que existe qualquer coisa. Mas já pensaram por que, que existe qualquer coisa? Porque de fato não tem explicação fora da Bíblia. Fora da Bíblia. Eu quero ler um texto em Romanos, capítulo 1, começando com esse muito conhecido versículo 16. Em que o apóstolo Paulo diz, Romanos 1, 16, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro de judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, continuação do argumento. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. E o resto do texto continua mostrando como Deus está castigando o homem por causa da sua injustiça e a supressão da verdade. Portanto, nessa noite eu queria que nós pensássemos um pouco e procurássemos responder alguma pergunta, por exemplo, como por que, que tem tanta miséria no mundo? Tem tanta coisa errada no mundo, tanta guerra, tanto gasto em armamentos, quanta gente passando fome, tanta criança morrendo, tantas brigas e lutas e mortes com câncer, hospitais, enfim. Se nós estamos aqui para glorificar a Deus, por que que a gente tem que sofrer? E este texto maravilhosamente responde que a ira de Deus se manifesta contra toda impiedade, não apenas a impiedade dos Mussolinis, dos Hitlers, de Hirohitos, não contra apenas um Stalin, não contra aqueles que têm feito tanto mal no mundo, mas contra nossa injustiça. E se não fosse as boas novas do Evangelho, em que Deus coloca sua justiça para cobrir nossa injustiça, nós não poderíamos ter louvado a Deus esta noite da maneira que nos louvamos. Nós vivemos um mundo, então, em que há dois tipos de indivíduos. Indivíduos que estão em vista nesse texto, que suprimem a verdade pela injustiça, conhecendo essa verdade. E mesmo assim, acham que não querem divulgar nem glorificar a Deus por essa verdade. E tem outro tipo, aqueles como o apóstolo Paulo, que não se envergonha, porque ele percebe que o poder de Deus para justificar pessoas que não merecem ser justificados, podem ser encaminhados para a eternidade com aquele que criou o universo. Por que a ira de Deus se manifesta? Como que se manifesta? Por que se manifesta? É por causa de verdades, irmãos. Que claramente, a palavra claramente no versículo 20, bem no fim do versículo, deve ser sublinhada, claramente vistos. E mesmo assim, suprimem essa verdade. É impressionante. Eu entrei na Universidade de Harvard. Harvard foi criado, uma das mais conceituadas universidades do mundo. Foi criada para treinar pastores, para pregar o evangelho que Paulo menciona no versículo 16. Hoje, a Universidade de Harvard é conhecida, em grande parte, pela maneira que ela suprime a verdade que a Bíblia afirma. Vamos dar uma olhada para o texto. O texto diz que a verdade suprimida cria uma atitude de injustiça. Injustiça significa aquilo que é torto, aquilo que desvia de um bom resultado, de uma boa consequência. Produz tristeza em vez de alegria. Injustiça no seu casamento produz infelicidade e pode até produzir separação. Pode criar problema tremendo para seus filhos e assim por diante. Por quê? Porque há injustiça. Essa injustiça, portanto, surge de uma maneira de tratar a verdade. E que verdade que produz essa injustiça? A verdade sobre Deus. Veja como diz este versículo aqui, pois o que de Deus, versículo 19, de Deus se pode conhecer e manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. De que maneira? Não somente pela história, a história deste país, queridos irmãos, volta para Portugal, para Espanha, para a Europa, e lá nós encontramos raízes cristãs fortes. Por que seria que nas melhores escolas desse país vai ensinar que Deus não tem nada a ver com tudo que é bom para nós? Por que que essas escolas vão totalmente fechar as portas para uma solução, que o futuro desse país depende de Deus, que nós temos que buscar a Deus se queremos um futuro melhor? Porque que essa verdade é suprimida? A Bíblia explica de duas formas. Primeiro, 2 Coríntios 4:4, que o Deus deste século tem um Deus invisível que está operando nos altos escalões do governo, nos altos escalões daqueles que governam as direções de nossos educadores, de maneira que eles não percebem a verdade, são cegados, são como aquela chamada Vale dos Cegos. para não perceber a verdade que está sendo suprimida. Tem dois deuses, o Deus Criador e o Deus Opositor, que todo mundo sabe se chama o Diabo, Satanás. Tudo que se pode conhecer do Deus Criador se manifesta onde? Na própria criação. Mesmo para aquele povo que nunca viu este livro, nunca abriu as páginas da Bíblia, há óbvia manifestação da natureza de Deus, se vê em tudo. Eu estive em Londres uns tempos atrás, entrei na Galeria Nacional de Londres. É uma galeria maravilhosa, tem pinturas que valem milhões de libras esterlinas. Eu olhei para uma dessas pinturas. Que estupidez levaria uma pessoa a dizer que essa pintura apareceu por acaso? Totalmente por acaso. Ninguém tocou na tinta, ninguém pegou uma tela, ninguém idealizou aquele desenho, aquela tremenda, valorosa pintura. Ninguém fez nada. Aconteceu por acaso. O texto diz que aquilo que de Deus se pode conhecer é suprimido. E o que é que se pode conhecer? O que é que a cegueira satânica tem criado nos olhos de nossos educadores e de tanta gente que está na mídia, que estão escrevendo artigos, que dirigem esses programas de televisão que são mais interessantes, Discovery Channel, aqueles National Geographic, todo aquilo? O que é que leva a pessoa a não perceber a mão de Deus? Três coisas que o texto diz, versículo 20: pois desde a criação, desde a origem, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente. Claramente. Se fosse obscuro, se fosse misturado com outras coisas, não ficaria claro, mas está absolutamente claro para qualquer pessoa que não criou na sua cabeça: eu não quero crer, porque eu prefiro viver injustamente. Atributos. São vários atributos que Deus tem. Eu quero apenas falar de dois desses atributos. O primeiro atributo fundamental é a personalidade de Deus, que Deus é uma pessoa. Quando Ele criou Adão e Eva na sua imagem, Ele criou esses indivíduos como pessoas. E quando nós olhamos para as pessoas aqui, que vivem em corpos humanos, sabemos que estamos vendo pessoas, não estamos vendo algo inanimado que não pode responder, que não pode corresponder, que não pode amar, que não pode tratar as pessoas com carinho e receber pessoas com respeito e assim por diante. Pessoas são pessoas, isso não precisa assim de muita ajuda. Deus é uma pessoa. Eu não sei como era a cabeça de Charles Darwin. Eu não sei como era a cabeça daquele senhor Dawkins, que ouvimos na televisão uma vez, falando que, ainda que parece que as coisas têm uma origem diferente do que só a matéria, nós temos que nos convencer que tudo veio

ouvimos a voz do Senhor, a próxima é você. Eu estive no cemitério maior de São Paulo, eu não podia acreditar o que eu vi. Buracos e buracos e buracos, e corpos chegando um atrás do outro. Mas que coisa, tanta gente tinha morrido nessa noite, e vinha trazendo, não havia nem tempo para quase nem dizer nada, simplesmente colocar o corpo lá, enterrar, colocar outro corpo lá, enterrar. A próxima você. Mas o poder do Evangelho é transformar uma pessoa morta em delitos e pecados, uma pessoa que já está caído do 40º andar, e dizer: eu te pego aqui embaixo, nos meus braços, se você apenas apelar para minha misericórdia. Todo mundo que esta noite está aqui, feliz, esperando como Lutero a morte, alguém perguntou quando estava morrendo, essas doutrinas que você ensinou, como que funcionam na hora final da vida? Ele disse: alegremente funcionam na morte. Esse é o poder do Evangelho. Minha última história é essa. Na cidade de Inverness, na Escócia, eu estudei na Escócia, tem um rio que passa pela cidade, Rio Fundo. E não tem nenhuma cerca para cuidar que de pessoas não caem dentro da água, tem passeios lá do rio. Os irmãos sabem que se bebe muita cachaça lá na Escócia, né? Só que eles chamam de whisky. E tem gente lá que bebe muito. Um dia, um bêbado, e essa história pode ser, seja ficção. Eu estava caminhando ao lado do rio, e como eu estava cambaleando, caiu na água. E eu estava descendo pela terceira vez. E ele estava dizendo: socorro! Um homem muito distinto, vestindo de terno, chapéu, tudo, pulou na água, tirou ele todo molhado como um rato, colocou à beira do rio, e o coitado, bêbado, intoxicado: obrigado. Antes de ele ir embora, aquele homem distinto tira do seu paletó molhado um cartão. Diz: se você precisar de mim, aqui está o meu endereço. Foi embora. Bêbado, colocou no bolso, tudo rasgado, mal cheirante, dormindo na sarjeta. Na próxima manhã ele acorda cheio de fome e muito mais lúcido, procurando algum tostão para comprar um pãozinho, nada. Mas encontrou um cartão. E é interessante que a fome ajuda a gente a pensar muito, lembrar. Ele disse que eu precisava poder procurar. Eu fui. Então ele decidiu buscar esse lugar. Era a melhor casa da cidade, cercada por 1 quilômetro. De cerco fundido, de ferro, uma casa de dezenas de quartos. Ele aperta assim, um perco trêmulo, né? Botão, aparece o porteiro: o que é que você quer? Mostra o cartão, não fala nada. Pode entrar. Ele vai subindo, novamente outro porteiro, deixa ele entrar na casa, ele fica lá em pé, dá tempo para sentar nesses sofás riquíssimos. De repente aparece o homem que o tirou da água e disse: ô, meu amigo, você chegou, deve estar com fome, não está? Bem, ele não mentiu. Sentou na mesa, 5 estrelas, café melhor que tinha em toda a cidade, né? Comeu até não podia comer mais nada. Levanta para ir embora e cambalhar pela rua. O seu anfitrião diz: você vai para onde? Diz: eu não vou para lugar nenhum. Então fica por aqui. Tem um quarto de hóspedes lá em cima, tem um terno novo, se quiser. Tem gilete, tem banheiro, tem sabonete, tem cama, se quiser dormir. Olha, aceita ou não aceita? Ah, eu acho que eu aceito. E aceitou mesmo. Dormiu até meio-dia, o cheiro do churrasco o acordou. Ele colocou esse terno, tomou esse banho, fez a barba, pareceu um homem novo, desceu, comeu churrasco, até não podia comer mais nada, e 6 meses depois está com um valise na mão, indo para a China, para um grande negócio, para aquele dono dessa casa que tirou da água. Queridos irmãos, essa história, que pode ser fictícia, é para lembrar-nos que o poder do Evangelho é de transformar causa e efeito, porque bêbado não recupera a si mesmo. Que há condições que Deus tem de transformar sua vida, e por isso que Paulo usa esta palavra. O mesmo poder que criou o universo tem poder para transformar sua vida e a minha. Você está dominado por algum vício? Você é pecador como eu? Vai caminhando na direção da santificação, por quê? Porque você não aguenta a ideia que eu vou voltar para essa vida cambaleando, intoxicado, me matando. Ele mostrou tanto amor lá no Calvário por mim. Vamos orar, depois gostaria, se houver alguma pergunta, ouvir os irmãos fazer a sua pergunta, a gente vai dar uma opinião. Eu não sei se posso responder às suas perguntas, porque com certeza eu também tenho. E perguntas são fáceis de fazer, responder é outra coisa. Vamos orar. Obrigado, amado Pai, muito obrigado pelo poder que criou esse universo. Muito obrigado pela inteligência, pela personalidade e todas as qualidades que nós refletimos e refletimos tão mal. Mas acima de tudo, Senhor, te agradecemos que a causa e efeito do pecado foi cancelado na cruz, para que nós possamos chegar no céu, na tua presença, na cidade celestial, pulando de alegria, como nesta noite podemos nos te glorificar. Oh Deus, cria em nós uma total falta de vergonha de falar de tão grande Deus. E por tudo que Ele fez por nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tu és grande, Senhor. Tu és Deus, Tu és grande. Quem Tu és, Senhor? Então, Senhor, me perdoa pela minha estupidez de suprimir Tuas verdades tantas vezes. Quantas vezes, Senhor, no meu jeito de viver, eu tenho suprimido as Tuas verdades. Ore ao Senhor nesse momento, irmão. Levanta a sua voz, confessa ao Senhor: Senhor, eu reconheço que na minha estupidez, na minha pecaminosidade, eu tenho suprimido as Tuas verdades, mas o Senhor veio com graça, com misericórdia, e eu quero receber mais uma porção desta graça nesta noite. Levante a sua voz, fale com Ele.